Guarulhos, 5-4. Autorizado Guarulhos, 360, perdido 1-0, decola pista 1-0. Primeira curva direita, saída da El, Leda, Mote, controle Salvador, 1208, transponder 5021. Conda 10, primeira curva direita, direita da El, Leda, Mote, campeão do Lula 0, 208, controle de saída 021. No transponder, nível 360, né? 6251 é da Euleda Motiva. Motiva. Correto, semi pronto. bom dia. Azul, Papa Tremolina. Solo azul para Tango Lima. Solo, bom dia, azul para Patango Lima. Papa Tango Lima, 943. Prossiga. É, solicita autorização para a gira em marcha lenta, para aéreo de ambiente. Ciente, time do termo. Lima. Arma 251 autorizado, time táxi. Solo, bom dia, Tan. Mike, X-Ray Golf na ponte 10. O filho do solo? Mike, X-Ray Golf na ponte 10. Solicitar autorização de reboque para a remota 14, já contactado com a Israel. Autorizado, chama no cego. Hoje sim. Comandante TAM 3171, informação Foxtrot 2191 para Guarulhos. Do 3171, Guarulhos, 320 autorizado, autorizou 190. Decola pista 190, primeira curva direita, Rael, Leda, Motiva. Controle Salvador, 1208, transponder 5026. Autorizado, Guarulhos, nível 320, Jeffers 190, decolando da 10, com curva pela direita. Dael, Leda, Motiva, controle 1-2-0, decimal 8, transponder 5026, 3171. Correto, 3171, chame e puxe. Confirme o BOB 02? 152. 152. Táxi em frente, parte principal Índia. Ponto de espera zona 01985. Sem legal na 018. 018, ponto de espera 1-2-1-1, solo 1-2-1-1. Repita a sequência, por favor. 1-2-1, decimal 1. Alfa Yankee Zulu, solicito autorização para reboque do 4-3 para o 4-1, posição de número 3. Qual é a posição no pátio principal? Posição de número 3. Alfa Yankee Zulu, autorizado, chame o TR. Sim, chamar o TR. Chame 625, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 140 graus, 06 nós. Aqui é X-Ray Golf, parqueado na posição número 12, remota. Bom dia, obrigado. Confirmando sua marca em seu hotel. Mais X-Ray Golf. Gente. R-6251, decolar 232, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 08, bom dia. R-6251, saindo da El. R-6251, contato radar, subanível 360. Possibilidade de voar da El por Leda? Autorizado, Leda. Beleza, muito obrigado. Salvador, 3171, pushback acionamento número 1. 3171 autorizado, chame táxi. Ah, autorizado. pista 251, chame o campo da Recife. Controle, o 625 não entendeu nada, por favor. Chame o centro Recife em 1251. 251, né? Para o táxi, tá 3171, 212 a bordo, autonomia de 4 horas 5 minutos, alternando com o fim. 3171 autorizado, táxi, pátio principal, táxi ainda, passa de espera da 01 no 8, aqui na 95, que é legal na 0 no 8. Gente, autorizado, pátio principal, táxi ainda, ponto espera da 18 no 8, decimal 95, com 10 no 8, até 3171. Solo é o azul, Papa Tangolino. Informa o corte dos motores, muito obrigado. Sim, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 03 nós. Autorizado a alinhar e decolar 10, 3171. 31171, decolando os 47, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, bom trabalho, 31171. Tenha contato radar, subou 320 via da El. 320 via da El, 3171. Se possível, vá direto com ótimo. Exato, Leda. Leda, 3171. 6171, chame Recife, 1251. 1251, confirmado, está 3171. Confirmo. Obrigado. Para 7 via bons para 2000 pés, ajuste no 08. Para 2000 pés, via bom, no 08, tá? 3.